reporte antes da taxa Ednet para o ingresso. O meu Golf Vito, autorizado. Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo em 121, decimal 1. Afirmo, mantenha a escuta, reporte na, antes da Juliette para ingresso no Pátio 1, já em coordenação com o Solo Salvador. Mike Romeo Alfa, prossiga para Enrimar. Prossigo. Reporte no solo controlado, vento em Salvador, 120 graus, 05 nós. Aportará, Alfa. Xaner 63, 11, autorizado a decolar pista 10, vento 120 graus, 5 nós. Autorizado a decolar pista 10, Xaner 63, 11. Limpo 08, autorizado prosseguir Juliette, Índia, até o ponto de espera da pista 10, reporte pronto no ponto de espera. Limpo 08, informo que irá manter o ponto de espera devido a aeronaves transportando enfermo, caravana da Força Aérea ingressando no, via taxi hotel para a cabeceira 10. Firmando é o bandeirante da Força Aérea ingressando. Pastor 03, autorizado ingresso via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 10. Voltará alinhado e pronto, Pastor 03. Puxando 63 no 1, decolado aos 1-1, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, puxando 63, 1-1, bom dia. Mike Romeo Alfa confirmando no solo controlado? Sim, que Romeo Alfa prossiga? Sim, Papa Romeo, Mike Romeo Alfa, como recebe a torre? Controlado. Entendido, controlado na irmã. Papá, Mike Romeo Alfa, confirma? Gente, controlado aos 1-2, frequência livre, o papapá, Mike Romeo Alfa. Ciência Olimpo 08, mantém ponto de espera aguardando o seu. Pistão 03, quando pronto, autorizado decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 06 nós. Ciência, decolagem autorizada, vento 120 graus, 05 nós, pastor 03. Olimpo 08, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Pastor 03, decolado aos 14, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, pastor 03, grato. Olimpo 08, aguarde apenas o eixo livre. Olimpo 08, a sala de tráfego solicitou que após a decolagem mantivesse o mesmo rádio do Olimpo 02. A sala de tráfego informou que após a decolagem modulasse o mesmo canal que o Olimpo 02. Salvador, frequência 120.8. Afirmo, Olimpo 08. Confirme, Samana Torres. Frequência do Salvador, 121.1. Olimpo 08, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Torre Salvador, bom dia, azul 2780. Final da 10, estabilizado. Azul 2780, bom dia, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Cortando a autorização de pouso, azul 2780. Azul 2780, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 2780. Olimpo 08, decolado aos 17, autorizado curva à direita, submantém 1 no meu pé, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão ao 095, inicialmente até o farol da Barra, aguardando instruções. Olimpo 08, copiou? Olimpo 08, na escuta da torre? Afirmo, torre, confio para 08. Submantém inicialmente 1 no mil pés, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão ao 095. Aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, mantendo mil pés, o corredor axé, aguarda transferência e ascensão para o 095, o 08. Olimpo 08, chame agora o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Ativo, chamar o controle do 08, grato, bom dia. Bom dia. No 2780, no solo 20. Ao liberar a VEDEC PF, chame solo Salvador, no 21, decimal 1. Direita eco 21. Papatango, Romeu, Golf Victor, autorizado. Alinhagem de decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 06 nós. Patango Romeu Golf Vitor, decolado aos 29, chame controle Salvador, 120, décima 8, um bom voo. 208, abraço, Carlita, Romeu Golf Vitor. Azul 4207, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 110 graus, 05 nós. Cruzado pouso 10, azul 4207, confirma azul. 10, 15. Azul 2770, clear line up and wait 1-way-1-0. Do 4207, no solo aos 33, liberando via Texo e Eco, chame solo Salvador no 21 decimal 1. 2770, clear take off runway 10, wind 090 degrees, 05 knots. Chumé 61 no 40, autorizado alinhar e manter tipo no zero. Two 770, Bonnet 35, contact Salvador approach control 120.8. Control 1208 is 2770, so long. O Oceaner 61140, uma restrição na decolagem, copia? Oceaner 61140, após decolagem, submantenha o nível 080 até 35 milhas de Salvador, devido à aeronave que decolou à frente no 090, prosseguindo para o perfil da Conde. E mantém o 080 até 35 milhas de Salvador. Oceaner 6940, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1-1 a 0 graus, 07 nós. Tango Kilo, Papa Vitor, bom dia. Livre acionar no Pátio 5, chame táxi. Torre Salvador, bom dia. O Gol 1184, no ponto de espera da 10, pronto. Gol Golo 184, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Golo 184. Kilo Papa Vida, táxi autorizado, reforça no ponto de espera da Papá para o ingresso. Salvador, bom dia, Golo 094. Golo 094, bom dia, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão 10, ajuste 0014 agora. Aguardando, Golo 094. Oxana RM1 140, decolar 238, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, graças, hoje. Bono 094, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 1, 2, 0 grau, 0, 7, 9. Livre pouso no 0, Bono 094. Bono 184, para informação, duas aeronaves na aproximação final. Irá aguardar também no ponto de espera devido à aeronave que decolou à frente, no mesmo perfil de saída, no mesmo nível, corrigindo o mesmo destino e nível inferior, aguardando liberação do controle Salvador. Cético, Bono 184. Quilo Papá Vida, autorizado ingresso pistão 17, reporte alinhado pronto. Reportará alinhado pronto, Quilo Papá Vida. Afirmo, o até as 14000. Isso aí, tá 3740, tá estabilizado na final da 1-0. Tá 3740, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre. Aguarde sim. Golo 094, no solo 41, não liberar via taxa e eco, chame solo Salvador, 121, no decimal 1. 211, vou no 094. Gente, que o Papavito mantém a cabeceira alinhada, aeronave Airbus da TAM, já passou o marcador externo, aguarde autorização para decolagem. TAM 3740, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado, pouso no 0, 3740. Golo 184, avisa aeronave na final 1-0. Afirmativo. Gente, após o pouso do Airbus da TAM na final, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Golo 184. Após o pouso da TAM, alinha e manter pistão no 0. Golo 184. Patão Kilo, Papa Vito. Atento às estrelas de turbulência do herboizado, tanque pousou no 110, decolagem autorizada. Pistão 97, vento 1 no 110 graus, 079. Andrei 740 no solo aos 44, liberando via taxi foi F, chame solo Salvador 121 no decimal 1. 211, liberando via F. Papatango, Kilo, Papa Vitor, decolado às 4h05, condições de curva de imediato à esquerda, cruzamento do campo no ponto médio da pista no 0, inicialmente para o norte. Sente, condições. Sente, autorizado cruzamento do campo, ponto médio da pista no 0, inicialmente com o norte, aguardando transferência de comunicações para prosseguir o corredor forte. Aguardando, Kilo, Papa Vitor. Patão Kilo, Papa Vitor, submantenham no mil pés até a liberação do controle Salvador, inicialmente até a Praia do Forte, e chame o mesmo em 120, decimal 8, bom voo. Gente, no mil pés, 28 graus. Papatango Lima, Papa Kilo, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Barra 4777, chame controle Salvador, frequência 120.8. O 1184 aguarde para decolagem devido ao Sérgio que decolou, prosseguindo inicialmente litoral norte a 1 mil pés, aguardando liberação do controle Salvador. Papatango Lima, Papaquilo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Gol no 184, após decolagem, mantenha 2 mil pés e após 2 mil pés, curva esquerda no perfil da saída condinual. Saída de decolagem para o gol no 184? Gol no 184, confirmando, mantenha para onde decolagem até 2 mil pés, após 2 mil, curva esquerda no perfil da saída condinual. Cocotês. Gente, após a decolagem, mantém 2 mil, depois perfil da Conde ou no Alfa. Está livre a decolagem por 1184? 1184, por gentileza. Após a decolagem, mantém a proa até 2 mil pés, por solicitação do controle Salvador. Gente, está livre então a decolagem, confirma o vento, por gentileza. 1184, vento 130 graus 07 nós, autorizado a decolagem pistão 90. Ah, tem que sim. Muito obrigado. 1-1-648, pronto? Afirmo, pronto. Autorizada a linear e manter, pistão 0. Aqui mantém, pistão 0, gol 1-1-648. Sim, sou Patango Lima, Papaquilo, aguarde para decolagem. Uno 184, decolar 250, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 108, gol 1-1-84. Salvador, boa. Bom dia, é o Papa Romeu Serra Zulueco. Papa Romeu Serra Zulueco, bom dia. Continua a aproximação final no 7, aguarde pista livre. O Serra Zulueco está com o povo final na Enrimar, Serra Novembro, Serra Novembro. Sim, reporte no solo controlado, vento em Salvador, 140 graus, 089. Sim, Serra Zulueco. Bono 648, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 069. Decolagem. Papatango Lima, Papaquilo, mantenha a cabeceira aguardando liberação do controle Salvador para decolagem. Aguarde instruções de Lima Papaquilo. Tomei 48, decolar 253, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom gol. 208, pronto, obrigado. Papá Tango Lima, Papá Kilo, autorizado decolagem pistão na 7, vento 110 graus, 07 nós. Gente, Papá o meu Serra Azul Eco, no solo 855, frequência livre. Patango Lima, Papa Kilo, decolar 255, chame controle Salvador, 120, décima 8, morro. Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, autorizado final no 7, reporta até conhecimento da RMA. Positivo, é, passou depois da água. O seu próximo presidente aí na... Já passou? Alfa, Juliette, Romeu, autorizado final no 7, confirma a mensagem. Positivo, está agora afastado de... Salvador, observando, alinhado, voo no 7, com a longa final. Afirma, o tráfego que se referiu está à sua esquerda e não interfere. Continua a aproximação, reportarei assim que possível pouso. Deputado, se a possível história no setor norte, afastado 3 milhas. Positivo, tá agora aprovado, vai ajudar com o seu embarcado de travado final no 7. Comandor, boa tarde. Bono 739, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 10 graus, 06, 12 de nós. Pouso no 0, gol. Romeo Alfa, Juliette Romeo, informa um tráfego da cabeceira 1-0, já passou na cabeceira praticamente, conta final. Agora somente autorização de pouso, se possível mantenha a presente velocidade de aproximação. Polo de Tiva, mantenha observando a aeronave agora, basta cruzamento da 1-7. Romeu Alfa, Juliette Romeu, tráfego avistado, vento 140 graus 07 nós, autorizado pouso, pista 17. Romeu. 1739, solo 02, livre pista direita, chame solo Salvador, 121 decima ouro. 121 ouro, Roger Salvador, muito boa tarde, 127 no 0.0. 127-0, mantém a posição. Vai manter a posição, 27-0. Salva do Sala, 131-908, we are 2 miles from India Terra, 131-908, that's from the other side. 131-908, continue approach, our report is one evacuated. Wind 150 degrees, 07-8. Roger, 131-908. Romeu Alfa, Juliette Romeu, solo 03, confirma o pátio. Gente, 30 backtrack, reporta na Taxiway Oscar. Tanto 1198, traffic inside, clear to land, running 10, wind 140 degrees, 06 knots. Clear land, 131-908. Gente, eu estou sendo a frequência livre, boa. Azul 2710, mantém a posição, temos um segundo tráfego já no externo. Ah, sim, a gente só quer confirmar a saída prevista, a saída autorizada é Conde ou Conde no Alfa? Conde 1 no Alfa. Country 1-9-8, on the ground at 05, leave runway by your right and calculado 121, decimal 1. 1-1-1-3-1-9-8-2. Torre Salvador, bom dia, TAM 4777, final no 0, vai estar travado. Retitan 4777, avistado, vento 160 graus 04 nós, autorizado pouso, pista 90. Pouso autorizado na 10, 4777.